Boa tarde, é o início de mais um Lança-Chamas, até às 19 no FM Estéreo da Rádio Comercial. Inicia às 2, Motor Red Eye Got Mine, o álbum Not a Perfect Day. Falaremos um pouco mais dele daqui a pouco. Novo também para os norte-americanos e californianos, Y&T, Main Streak. Coming into myself, let me leave you far behind. I'm changing my world, breaking away, and it's breaking your hands. Breaking away, and it's breaking your hands. Sorry, something I don't wanna say. Lança Chamas FM Estéreo do Comercial Motorhead. Voltaremos ainda ao longo desta emissão e os YNT, um certo Breaking Away do novo Mean Streak para as iniciais de hoje. Naturalmente que o nosso calendário de mini programas de divulgação começa já a ter as suas primeiras alterações por necessidade. Por exemplo, os UFO marcados para hoje passam para sábado próximo, 3 de dezembro, e Rory Gallagher passará para um pouco mais tarde ainda. Entretanto, hoje há mais um mini programa especial dedicado aos Tigers of Pantang. Logo até agora o mais recente do sexteto Molly Hatchet, Fall of the Peacemakers. Tigers of Pantang. Got to get what you want, and when you do, do it good. Ain't no cry to enjoy yourself, 'cause when you're old, you regret it if you don't. Do you speak up? Do you dare? Do you think? Do it good, do it good. Do you count the days? Is there more to you than meets the eye? Do it good, do it good. Is there more to you than you can say? Have you got pride? Don't let it shine. Don't let other people live your life. Don't sacrifice, just do it good. You know you should. Do it, do it good. You know you should. Do it good. There ain't no golden rule. You make your own and do it good. Do it good, do it good. Is there more to you than me? Do It Good, Tigers of Pantang. De súbito estes eram os novos contendores para o grande standard do hard, mas do hard mesmo. Ao princípio chamados diretos rivais dos Iron Maiden, mas com uma alternativa oferecida em Spellbound, que surpreendentemente os mudava, para os críticos naturalmente, em ameaçadores rivais dos Def Leppard. Tigers são já de 1978, gravaram um single experimental para a independente Neat Records, o célebre Wildcat. A seguir o ingresso na MCA, onde os álbuns se sucederam com um arte cada vez mais tradicional, sem soluções de saída para o domínio do vocalista demasiado guilaniano, John Deverill. A popularidade, no entanto, não parou nunca de crescer até 1982, ajudada certamente pelo contínuo trabalho de turnê que os Tigers of Pantang desenvolveram e que teve como companheiros mais assíduos os Scorpions e Saxon. Mais um mini programa especial do Lança-Chamas, hoje dedicado aos Tigers of Pentang, usado os temas do álbum Tigers, Spellbound, Crazy Nights e The Cage. Terminamos com um registro ao vivo, a melhor legenda para os Tigers que se poderia achar, Raised on Rock'n'Roll. Chamamos aos sábados FM Mosteiro do Comercial 18-19. foi mais um mini especial hoje, Tigers of Pantang. No próximo sábado, os primeiros 6 álbuns, uma das fases importantes, a inicial dos UFO com Michael Schenker. E é evidente que vai faltando também um ou outro episódio do que se poderá chamar Brincando às Raízes. Há muita coisa para descobrir e iremos fazendo, ou iremos tentando, essa descoberta aos poucos ao longo destes sábados do Lança Chamas. Dizíamos que há muito para descobrir, por exemplo, na segunda metade de 60 ou da década de 60, em relação a raízes do hard rock, 67, por exemplo, neste grupo e nesta faixa, Cream Bats. Apenas para o final deste Lança-Chamas de hoje, no FM Estéreo da Comercial, 26 de novembro. Praticamente um grande enguiço para Lamy, Phil Taylor e Robbie Robertson, os Motörhead, em relação a Another Perfect Day, saído em maio da Grã-Bretanha, tinha ordem de soltura praticamente para este mês de dezembro que vai entrar em Portugal e a chuva meteu-se no assunto. Os Motörhead não aguentaram. Mesmo assim é capaz de surgir por aí antes do fim do ano. É um dos grandes álbuns deste que vai terminando e vamos deixar-vos com alguns dos suculentos sons de Another Perfect Day. final do lança-chamas foram dois temas de Another Perfect Day dos Mother Red, Dancing on Your Grave e One Track Mind. Lança-chamas, um programa de António Sérgio para o FM Estéreo da Comercial, sábados 18-19. Minutos finais de hoje, boa tarde. Girls School, tipo o tema do último do quarteto de garotas da pesada Play Dirty.